Platina. Troca um grande amor que não está se dando bem. Aceito um sentimento original se você tem. Quero garantia e recuso imitação. Me faça a sua oferta e traga toda a emoção. Troco e facilito pra quem possa interessar. Entrega imediata, curto prazo pra me amar. O tempo limitado é a minha promoção. Meu bem, não perca tempo pra ganhar meu coração. Troca, troca, troca, troca, troca de amor. Vira e mexe, troca, troca um novo sabor. Troca, troca, troca, troca, troca de amor. De onde vier, seja onde for. Troca, troca, troca, troca, troca de amor. Vira e mexe, troca, troca um novo sabor. Sempre sonhei, esteja onde estiver, venha correndo me buscar. Eu sou seu vale brinde, vale a pena me amar. Me leve com você e não irá se arrepender. Sou feito na medida só pra te satisfazer. Eu posso te agradar num simples toque digital e ser na sua vida algo mais especial. Troca, troca, troca, troca, troca de amor. Vira e mexe, troca, troca um novo sabor. Iluminado, muita troca de calor.

chaca.